Olha a canção, olha a canção, veja a flor, pisa firme no chão, assim como eu sou. Olha a canção, veja a flor, pisa firme no chão, assim como eu sou. Olha a canção. De amor, pisa firme para seguir, assim como jurou. Olha a canção de amor, pisa firme para seguir, assim como jurou. Olha a canção. Pisa firme no chão, responde quem me mandou. Olha a canção de amor. Pisa firme no chão, responde quem me mandou. A Virgem Maria escreveu e confiou. Quem é para ver se nós temos amor? A Virgem Maria escreveu.